intimida, mesmo estando em perigo, vai à luta. O crente lavado e remido, comprado pelo sangue de Cristo, é mais poderoso que um vulcão. Quando ele abre a boca, sai labareda de fogo que vai queimando o mal. Onde esse crente estiver, você é esse crente, e o inimigo quer roubar a sua fé. Mas não vai conseguir, porque tem fogo em suas mãos. Mas não vai conseguir, você tem força de um leão. Mas não vai conseguir, que pode contra o seu Deus. Mas não vai conseguir, esse império vai cair com o poder da oração. Eu nunca vi um justo mendigar o pão. O Deus que dá a prova tem a solução. Levante a cabeça, pise nesse chão, com a força e o poder de um grande campeão. A fé que eu conheço só tem vencedor. Você aqui na terra é glória do Senhor. É claro que o inimigo te conhece bem, e quer te humilhar, e quer te derrotar. Mas não vai conseguir, porque tem fogo em suas mãos. Mas não vai conseguir, você tem força de um leão. Mas não vai conseguir, que pode contra o seu Deus. Conseguir, esse império vai cair com o poder da oração. Mas não vai conseguir, porque tem fogo em suas mãos. Mas não vai conseguir, você tem força de um leão. Mas não vai conseguir, que pode contra o seu Deus. Mas não vai conseguir, esse império vai cair com o poder da oração. Eu nunca vi um justo mendigar o pão. O Deus que dá a prova tem a solução. Levante a cabeça, pise nesse chão, com a força e o poder de um grande campeão. Que eu conheço só tem vencedor. Você aqui na terra é glória do Senhor. É claro que o inimigo te conhece bem, e quer te humilhar, e quer te derrotar. Mas não vai conseguir, porque tem fogo em suas mãos. Mas não vai conseguir, você tem força de um leão. Mas não vai conseguir, que pode contra o seu Deus. Mas não vai conseguir, esse império vai cair com o poder da oração. Com o poder da oração. O crente lavado